O casal está no quarto a sós. Ai, amor. Nossa, que delícia, hein? Amor, me faz eu me sentir uma mulher. Claro, amor, tira aqui minha camiseta. Isso, isso, agora tira a calça. Opa, opa, cuidado. Isso, oh, que beleza. E agora, amor, o que você quer que eu faça? Agora vai e lava essa porra. Você não queria se sentir mulher? Vai lá lavar.